Passe. Nós daremos seguimento falando dos casos mais engraçados de Chico Xavier, porque ele era, apesar de uma pessoa sofrida, de passar por muitas provas, alguém extremamente feliz. Alguns biógrafos relatam um Chico triste que não corresponde à realidade. Chico era uma pessoa extremamente alegre, feliz. E quando lhe perguntavam, Chico, qual a sua maior alegria? Ele dizia, minha maior alegria é ser médium. Um paradoxo para mim, porque eu vejo tantos companheiros com essa faculdade abençoada, esse instrumento de fazer o bem, de conquistar amigos no mundo espiritual, em toda parte, abjurando, negando a mediunidade, que não tem nada de má. A mediunidade é neutra, ela é apenas um sentido a mais. A mediunidade é como nossos olhos. Nossos olhos não têm culpa de nós os direcionarmos para a destruição, para a guerra, para a fome, para a injustiça. Nós podemos voltar nossa vista para ver os pássaros, para vermos as rosas, os sorrisos das crianças, as praias do meu querido Ceará. Nossos olhos, assim como a mediunidade, não tem culpa, é o médium que está vivendo suas provas e expiações, porque habitamos um planeta desse tipo. A Terra ainda se tornará um dia um planeta de regeneração. Então Chico teve muitos casos que chamam muita atenção. Antes de falar deles, eu gostaria de narrar o desencarne de Chico Xavier. Chico sempre pedia que, se lhe fosse possível, gostaria de desencarnar num dia em que o povo brasileiro estivesse em festa, em alegria, para que não ficassem tristes com a sua partida. Até no momento de sua morte, ele pensou em nós. E lhe foi concedido. No dia 30 de junho de 2002, há 4 anos atrás, portanto, quando o Brasil comemorava o pentacampeonato de futebol, todo o país em festa, Chico Xavier, naquele dia, muito doente, 92 anos dedicados ao próximo, com o corpo sofrido, pede de uma maneira diferente para que o atendam, a sua amiga que fazia a sua barba, faz uma prece comovida a Jesus e deita-se no leito. Fecha os olhos para não mais despertar, sendo enterrado no cemitério de Uberaba por uma multidão de mais de 30 mil pessoas. O seu velório demorou vários dias. Uma infinidade de pessoas vinham de toda parte para se despedir daquele anjo bom aqui na Terra. É recebido, dizem alguns autores, que no momento do seu desencarne, onde está sendo velado, Chico está envolto nos braços de Dona Cidália, sua segunda mãe, que o envolve em dúcidas vibrações de amor. E naquele momento, um jato de luz azul é estabelecido entre a Terra e as esferas mais altas. E o espírito de Chico Xavier sobe aos esplendores do mais alto para conquistar o reino de Deus. Diferentemente do que nós imaginamos, Chico não deve estar nas esferas celestes, nas felicidades, nas alegrias reservadas aos espíritos bons, porque ele sempre pedia que, quando desencarnasse, gostaria de ir para o céu. E aquelas irmãs, aquelas beatas do espiritismo, que costumavam estar ao seu redor para lhe escutar os causos, para escutar as piadas singelas, Chico adorava contar causos, era um ser extremamente feliz. José Raul Teixeira nos diz que dava para se ouvir as risadas de Chico Xavier do lado de fora da sua residência, porque quem conhece Jesus como Chico conheceu nunca mais será o mesmo. Quem conhece o Cristo de Deus não pode ficar triste, e Chico foi esse ser. Dizia para as irmãs: minhas irmãs, quando eu desencarnar, eu quero ir para o céu. E elas sorriam e diziam: ah, Chico, quando você for, por favor, lembre-se da gente. E ele explicava: eu acho que vocês não entenderam. Ou seja,